estranho, bem diferente. De pouco em pouco tá morrendo muita gente. Não sei qual é que é desses mano aí que na fé bandida fazem de tudo pra subir. Matão, morre, tudo pelo satânico dinheiro. E quem sofre são os pais à beira de um desespero. Educado na escola dominical do Senhor, mas quando cresce o mundo toma e vira um terror. Os nunca foram nada e querem ser o fã. Presente sem saber o dia de amanhã. Não dorme, vive falcão, vida de cão. Sua filha trabalha com mais incremento vacilão. Quer pagar de ladrão, periculoso. Passa zero no coco e anda com cara de nojo. Conta mil fitas, no Forest Gump. Comprou CD de canalha que nunca vai adiante. Escutou, pum, é tiro ao som do revólver. População inocente, casa em estado de choque. Quem do crime nunca teve decepção. O guarda disso tudo é a teimosa ambição, irmão. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eu sou rimador e abro o meu coração. Ciranda, cirandia, você aqui não vê mais não. 10 horas, hora de criança está dormindo. É rivalidade na rua, polícia e bandido. Não temos nada a ver, mas temos que se adaptar. Sossego só no céu, um dia hei de ir pra lá. Trocar ideia com todo poderoso. Falar que o dinheiro ilude muito o meu povo. Mas ainda podemos ter um pouco de alegria. Um trampo bom e a família toda sadia. Sem desavença, sem treta familiar. Juntamente a Deus, chispa mal, sai pra lá. Felicidade é algo que você adquire. E a maldade no coração é como dinamite. Se explode, tem muita consequência. A perturbação à tona sempre te atormenta, gente. O negócio está ficando sério. Enquanto 5 nasce, 50 já estão no cemitério. Pode imaginar o tamanho da destruição. Deus no céu sofre ao ver tanta pecação. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Ainda prossegue o poder da minha mente. Escuta e grava como antigo gravador da Gradiente. Andar na cabreiragem, lutar, não vira. Tem que ter respeito, humildade e disciplina. Além de todo lugar, é cada um, cada um. Ninguém quer ser espetado, torturado que nem vulgo. Esperto é aquele que tem o trampo fichado. Que não se preocupa com o crime, não vive tentado. Hoje em dia, ninguém aqui é mais besta. Eu faço meu papel transmitindo as minhas letras. Nessa longa jornada, eu sigo minha trilha. Eu calculo o jogo todo, cada início a partida. Não sei qual vai ser a intenção do inimigo. Contra ele, Jesus Cristo, ele está junto comigo. Meu dialeto é diferenciado da sua fala. Quando eu falo a verdade, fome até se cala. Proceder de mil graus, sai das minhas cordas vocais. Seres humanos deveriam ser bem sagaz. Meu ritmo é frenético, não é paloque não. Humildemente é nóis, premonição. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Premonição MC, Marquinhos Vila São Jorge. A união aqui deixando fora em choque. Em choque, em choque, em choque, em choque, em choque, em choque, em choque, em choque.